Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome vale. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Acima de tudo.